Mais decolagem autorizado na zero. Não autorizado decolagem para o voo, na zero, na zero. Zona 098, decolou zona 4, controle 1999, décima 8, bom dia, bom voo. Torre, o Gol 1909, qual está na final? Tem aproximação informando externo com cheque de trem, ajuste 17, Gol 1094. Guardará, 1094. Está presente, chame o Sol em 1211 para conseguir um táxi até o ponto de espera. Juliette, papá, Juliette, papá. Anunciando, tem baixa travada, Gol 1094. Expulso autorizado, pista na 0, vento no 60 graus, 039, Gol 1094. Expulso autorizado na 10, Gol 1094. Célia Patango Livre Sena, chama para o táxi. Okay, report to taxi papa for 2. Confirme. Ok, reporta no ponto de espera, pronto. Papai, filé de papai. Zero 94, sala de noite, libera direita, chama-se ali 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1. Report, roadshot, taxi, papá. Reporta na interseção. O Charlie, por gentileza, confirme quantas milhas se afasta de Salvador. Quantas milhas se afasta de Salvador? Gente. Está 3896, bom dia, passou interceta, embaixada travada. Sim, 3896, avistado, livre pouso, pistão na 0, vento 200 graus, 04, nós. Livre pouso, pista 10, então 3896. Gente, mantém a posição, tira a foto. Mantém a posição. Filé de papai, ali mantenho na zero. Telefatango decolagem autorizado e comprado farol, vento variável, 3 nós. Nas aulas 21, libera a direita, chama só a linha 121, decimal 1. 21 vai liberar a direita, tá? 3896. Tá tendo fora do solo, as 21, tá presente, controle 119.8, tá o regresso. Tá presente, 119.80 pro controle, grato até o regresso. Paz, Juliette, papal, vento variável, 3 nós, decolagem autorizada, pista na 0. Papai Juliette, papai copiar a torre? Papai Juliette, papai copiar a instrução da torre? 2, Salvador, Real 6332. É 332, continua agora, pista livre. Guarda. Passing the runway 17, continue taxi via Quebec, Mike Lima. Maintain position taxiway Lima and contact ground frequency 121.1. Tele 6332, cheque o trem, livre pouso, pista na 0, vento 090 graus, 03 nós. Livre pouso, 6332. Gol, onda 630. Quanto espera de desalcar o gol final? Faz o mesmo ali, mantém, gol na 630. Faz o mesmo ali, mantém, onda 0, 630. A paz, Juliette, papara, colosso 23, controle 199.8. Confirm? Porte Igor Chart X-ray Papa. Torre Hugo 1394. Lola 394, continua em aproximação, aguarda na pista livre, informa o tráfego da companhia, alinhando, preparando-se para iniciar o rolê. Chegou. Lola 630, agiliza uma manobra, por gentileza. Agiliza. Ok. Report, right for takeoff, threshold e... 17. Canais 6332. Um solo 65, libera direito, solo 1, 2, 1, 1. 0, vento 120 graus 04, nós decolagem autorizado na 0. Isso é decolagem, 1930. Tchau, novembro de vento, rolling for Lima. Confirma. Tapa, novembro de vento, rolling for Lima. Ground, 121.1. 121.1. Oi, o Papá Juliette, Papá, decolado. Mantendo a saída. Foi instruído a chamar o controle 119.8. Chamaram o controle 199.8, Papá Juliette, Papá. Livre pouso, pista 1 a 0, vento 1 a 5, 0 graus, 059. Livre pouso, pista 1 a 0, gol no 394. Gol 1630, decolou 26, controle 1, 9, 8. 698, gol 1630. Papá, Juliette, papá, na escuta? Escuta. Controle, 119.80. 119.80, papá, Juliette, papá. Mike, papá, papá, runway 17, ready. Patango, Mike, papá, papá. Clear takeoff, runway 17, winds 180 degrees, 05 knots. clear for takeoff, runway 17, Mike Papa. Nove quatro no salas 28, libera a direita, chama só a linha 121, decimal 1. Libera a direita, 121. Afirmativo, 121.1. 121.1. Torre, boa, bom dia, tá 3198. 3198, continua agora, pista livre. Aguardando pista livre, 3198. Mike, papapá. Airborne S28, contact now Salvador Approach Control, frequency 119.8. 119.8, Mike Papa. Abaixar travado, Chico. Ok, livre pouso, pistão a zero, vento variável 3 nós. Livre pouso, mal noite, sente do vento 3198. Maintain position. Manager visual of the stress, can fly over runway 0 and I plan to wait to runway 10. Mantém a posição, já quer? Fez 198 no salão, 2-3-2, espera direito, só 1-2-1, décima 1. 2-1-1, 3-1-9. Papa November, India Victor, clear takeoff for runway 10, wind is 180 degrees, 03 knots. Thank you. antena, zero. Confirma? Air Borne 833, contact now, Salvador Approach Control, frequency 119 at decimal 8. 198, November, direct. De qual foi a autorizada a decolagem? Vento variável, 3 anos. Que de Copas decolou 36, chame agora o controle 199, decimal 8. 1998, pois é. Charlie, Sierra, Eco, prossiga. Tente contato novamente, 121.1. Afirmo. Torre, é o patrulha 03. Prossiga, patrulha. Tá para posto André, veneta da posição rotatória, 3 milhas afastadas. Quem rebota na curta pro Graé ou aproxima para cabeceira na 7, confirma. E autorizado na curta pro Graé, já visual com o local de pouso. Ok, rebota na curta com o Graé, avistando agora também. Patrulha já no final, programa R2, então. Sim, estando visual, patrulha 03, já bota no solo controlado, vento 150 graus, 04 nós. Reportará solo controlado, 03. Boa tarde, todo mundo. Voo 9621, autorizado a alinhar e decolar no 0, vento 1, 70 graus, 079. Aqui é fórum 0, bora. Tango Alfa, bom dia, prossiga. Livre saneamento da parte inicial de táxi. Início do saneamento, Charlie Tango Alfa, a porta para o início do táxi. Salvador, 35595. 35595. Alinha e decola no 0, ventou no 60 graus, 059. Alinha e decola, tá no 0, 5595. Tendência, passando a passar para ingresso. Agora ingresso, a roda pronta, cabeceira 17 para decolagem. Charles Tango Alfa. Trip 5595, decolou 51, controle 119.8. Corre. 119.8, 5, 5, 5. Salvador, gol no 561. Segue trem no 561. Flash checado, ILS X-ray da pista 10. Ok, livre pouso, pista na 0, vento 150 graus, 079. Gol no 561. Chegou totalmente entrecortado a transmissão para o gol no 561. Ok, tá livre pouso, vento 150 graus, 079. Gol no 561. Livre pouso, pista na 0, gol no 561. E 30 segundos para iniciar o colégio. Charlie Tango Alfa na escuta. Solicitação do controle, pedi que você mantivesse a posição durante 5 minutos. Devido ao tráfego, decolou dando a zero, menor performance. Teremos que coordenar, aguarda. Lá 561 no seu solo, 55 direita, lá 211. 121, decimal 1, gol no 561. Torre Salvador, muito bom dia, gol no 642, tá pronto pra espera da 1-0. Bom dia, gol no 648, alinha e decola na 0, vento 150 graus, 079. Alinha e decola, 5-0, gol no 648. Romeu Charlie Serra S, bom dia, livre de sinal, reporta táxi. Salvador, bom dia, Papai Romeu, Eco Alfa Oscar no localizador. Bom dia, Eco Alfa Oscar, continue a aproximação informando externo com cheque de trem, ajuste 1017. Gente, atenção no externo, nessa live, prossegue para o almoço. Ok, reporta no externo, no momento não será possível, tem um tráfego alinhado na cabeceira 17, vai manter a posição por mais 4 minutos. Ok, então, então, se possível, quando cancelar, a gente pode seguir para o rotatório. Tem alguém aproximando para 17, para pouso? Presente não. Ok, reporta no externo, dá para o cancelamento. Reporta. Para o cancelamento e pro da rotatória para guardar a posição 7, vai qual volta? Cheio cancelado, 57, é presente curva esquerda, reporta na vertical da rotatória, o eco alfósio. Gente, eu disse para 1000 pés então, reporta na vertical da rotatória, o eco alfósio. Tomei 48, pegou 57, controle 119.8. 198, 1648. Charlie Tango Alfa, decolagem autorizado, vento 160 graus, 0619. Mantenha o perfil da saída do instrumento, ok? O Alfa Oscar, prossiga final na 7, aguardando pista livre. Seguindo para o final da 7, guardando o seu livro, é qual o O meu é qual o que checa o trem? Baixou e travou. Gente, livre pouso 17, vento 170 graus, 0619. Livre pouso 97, é qual for? Torre, Oxanem 6140, bom dia, plano 110. 6140, além da coluna 0, vento 170 graus, 0619. Além da coluna 10, 6140. Cadê Tango Alfa, decolou Zono 400, controle 1918, decimal, corrigindo, 119, decimal 8. Charlie Tango Alfa, fora do solo. Charlie Tango Alfa, controle 119, decimal 8, foi a usina 400. 19-8, uma boa semana, agradecemos, Charlie Tango Alfa. Controle de saída, papapá, Charlie Tango Alfa. 119-8. Qual a foto que eu confirmo por gentileza, Pátio? Ok. Seu solo foi 1400, autorizado tá, até a EBT. Faixa 6140, decolou 01, controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, 6140. Pessoal, pode ficar na escuta? Escuta, prossiga. Confirma, trem de pouso baixado e travado? Ela pode ser trem baixado e travado. Tem livre pouso, pista na zero, vento na 50 graus, 062 anóis. Livre pouso no zero, se é a proposta. Confirma, por gentileza, após o pouso, prossegue para qual pátio? Hangar da aeroespaço. Ok, gente. Gente, reporta na táxi foi papá para ingresso. Siga, Marciara Alfa. Entra a movimentação na parte número 2, na papá. Reporta quando... na papá. Oi, bom dia. Boa noite, 64, 2 milhas de pista. Gente, voo no 864, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste 1017, informa quando a baixada é travado. Senta para a lógica, seu solo foi ao 04, libere a direita e chame o solo em 121, decimal 1. Ingresso, Papa Romeu Charlie, Sierra Eco. Confirma? Papa Romeu Charlie, Sierra Eco, na Papa para ingresso no 7. 100-00, ingresso, a porta alinhada e pronto, cabeceira na 7. Porta alinhada no 7, o Charlie, Sierra Eco. No 864, check train, livre pouso, pista 1 a 0, vento 140 graus, 049. Livre pouso, pista 0, bom dia, azul 5197, visual com tráfego curta final 1 a 0, confirma. Confirma, visual. Ok, após o mesmo, a linha mantém agilizando manobras. Após o mesmo, a linha mantém agilizando. Torre Bom Dia Azul 4207 está no localizador. Confirma. Bom Dia Azul 4207, localizador. Bom Dia Azul 4207, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda a pista livre, 4207 Azul. Mantenha a posição. Vai dar o tráfego. 864, São Sala 07, libere a direita e chame o solo em 121.1. Torre, o Papa Romeo, Charlie, Sierra Eco, 7 alinhado e pronto. Ok, mantenha a posição, Charlie, Sierra Eco. Azul 4207, check trem. Baixou, travou. Sim, pouso autorizado no 0, vento 180 graus, 0619. Vire pouso na 10 azul 4. 1000 Charlie Sierra Eco, o vento 170 graus, 0619, decolagem autorizada. Iniciando 17, o Charlie Sierra Eco. Azul 5197, pronto? Pronto. Alinha e mantenha no zero. Ingresso, Mike Charlie Alpha, porta pronta, cabeceira 17. Palmeiro Charlie Serra Eco decolou 0-0, dá presente curva esquerda, mantenha minha escuta aguardando transferência para o controle. Ciente, mantendo a sua escuta aguardando transferência para o controle, Charlie Serra Eco, 1500 pés. Confirma. Reporta na Quebec. Romeu Charlie Sierra Eco, transfere controle 119.8. 198, obrigado. 1503.